Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Quero ter um coração igual

É o Gospel Hits aqui na sua rádio com os melhores louvores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos atender aqueles que vão lá no Facebook manifestar a sua audiência. Alôzão abençoado para Valéria Mendes de Piracicaba, São Paulo. Também ao Daniel Barbosa e a sua esposa Maria Helena Fortunato na Grande São Paulo, né? Lá na capital. Ao Rick Correia, não mencionou aqui a sua cidade. E ao Reinaldo Justino na cidade de Moreira Salles, no Paraná. Quero também enviar a paz do Rei Jesus aos nossos queridos ouvintes lá em Minas Gerais, Roraima, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e Pernambuco. Daqui a pouquinho eu mando mais alô aos facebookianos do Gospel Hits. Agora vamos ouvir o ministério Aliança do Tabernáculo. Essa música, né? Esse louvor é lindo demais. Não há outro nome. E no final do programa, só lembrando, hein? Tem uma linda mensagem de Deus para o nosso coração. É a mensagem bíblica. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Oh, Senhor, não há outro como Tu na extremidade da terra. Não existe na plataforma. Yeshua HaMashiach, Tu és a minha bandeira. Aleluia! Não existe como se comparar a grandeza de um Deus que fez abrir-se o mar. Deus, dono do amor, rico em perdão, misericórdia, fez meu cantar toda manhã. Não há outro igual a Ti. Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Meu Senhor, me

uma das melhores bandas internacional aqui no Gospel Hits. Jesus Guthrie, Glorious, é uma das minhas preferidas também. Teve antes o Ministério trazendo a Arca, Contigo Habitarei e Mariana Valadão, Se Eu Apenas Te Tocar. Curta a nossa página, continue curtindo a nossa página no Facebook, vai lá, deixa o seu recado, a sua participação, seu pedido musical. É só pesquisar por Rede Gospel Hits e manter contato aqui com a nossa galera, tá bom? Alusão abençoado lá para Beta Araújo de São Paulo, ao Rosiel Pereira Ruda e a esposa Dinara Rubner, na cidade de Guaíra, no Paraná. Eles curtiram o nosso fanpage. Deus abençoe a vida de cada um e obrigado pela companhia. Aproveito também para lembrar dos nossos ouvintes lá no estado da Bahia, no estado do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, enfim... Quem quiser enviar o Torpedo SMS para o nosso programa, é outra forma de participação aqui do Gospel Hits, basta mandar para o número 49877. Repito, 49877. E onde escreve a mensagem, coloque primeiramente a palavra Gospel e, consequentemente, o seu alô, o seu pedido musical e até mesmo a sua sugestão aqui para o nosso programa. Deus abençoe a sua vida. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. A paz do Senhor Jesus Cristo, muito prazer por aqui, do lado de cá, Xandere na sua companhia com o Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Vou rolar mais três louvores e depois tem a mensagem bíblica, ok? A primeira deste bloco é com a Tereza Ruas, Segundo Teu Coração. Vai lá para a Sara Marcelli, não mencionou a sua cidade, mas está recebendo o nosso alô, o nosso carinho. Alusão ao Wilton Rocha em Sampa e aos nossos ouvintes em Ouroeste, interior de São Paulo, e ao Diógenes Zigarte de Cajamar, também em São Paulo. Gospel Hits. Se acabam quando me sinto. Gospel Hits. Só as melhores. Exclusividade na sua rádio. Thank you. love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us. Make it known and make it famous. Sing it out, sing the new hallelujah. O som do Michael W. Smith, I Knew, Aleluia. E Fernandinho, sou feliz. Vamos finalizando a parte musical do Gospel Hits. Mas antes, alusão, né, aos estados de Alagoas, Sergipe, Amazonas, Paraíba, Espírito Santo, Rondônia, Acre, Amapá e Santa Catarina. O Gospel Hits que está presente em quase todos os estados do Brasil. Graças a Deus. A cada semana, novas emissoras vêm pintando em nossa rede e todos são bem-vindos, seja Rádio AM, FM, Comunitária, Educativa e Web Rádio. Tomara que esse ano venham muitos, né? Mas muitos mesmo, todos são bem-vindos. E você, ouvinte, não importa a religião, o nosso programa é feito para todos, amém? Deus quer sempre falar contigo. Portanto, sempre ouça o Gospel Hits e indique o nosso programa para alguém especial, alguém que você conhece. Acesse o nosso fanpage lá no Facebook e curta a nossa página. Deixe lá sua participação, o seu recado ou até mesmo a sua sugestão. Pesquise por Rede Gospel Hits, tá bom? O nosso site é redegospelhits.com.br. Também estamos lá no Twitter. Quem quiser nos seguir é @rede_gospelhits. Vamos com a mensagem bíblica de hoje. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem do Gospel Hits, desta edição especial, é Palavras que Transformam. Vamos recorrer ao versículo que está em Tiago, capítulo 5, 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Deus honrou a oração de Elias. Você consegue imaginar como seria um namoro sem conversa? Deve ser uma experiência tediosa, né? Como construir vínculos sem um bom papo? Impossível. Como conhecer alguém sem ouvir a sua voz? Não dá. Agora, por que pensamos que é possível ter um relacionamento com o Pai Celestial sem dedicarmos um bom tempo com Ele em oração? A Igreja de Jesus Cristo precisa redescobrir as bênçãos adivinhas da oração. É através das nossas orações que o mundo será transformado. Como anda a sua vida de oração? Há quanto tempo você não conversa com Deus? Sabe o motivo do abatimento ter tomado conta de seu coração? Sua alma está sedenta pela presença de Deus. Sacia-se com a paz de Deus. Farte-se com o poder grandioso do Pai. Lendo a Bíblia, dá a impressão de que Deus se manifestava mais naquela época do que agora. Mas naqueles tempos as pessoas oravam mais, tinham mais compromisso com o Senhor. E hoje, né, o mundo nos seduz com tantas coisas que acabamos olhando para o mundo, mas não olhamos para Deus. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Todos os dias falamos com diversas pessoas, até com estranhos, né? Até agradecemos essas pessoas estranhas por algum feito. E Deus, que nos beneficia todos os dias, nem ligamos para Ele. Glória a Deus, né, por sua misericórdia. Deus nos dá oportunidade a cada amanhecer. Meu amado, minha amada, Deus quer ouvir a nossa voz. Buscar mais o Senhor do que se preocupar com os problemas do dia a dia e com as coisas materiais. Não podemos nos esquecer que Deus está acima dos problemas. Os problemas não é nada perante a grandeza de Deus, aquele que tudo pode resolver na sua vida. Deus pode contar uma nova história para você, para sua família, mas para isso, mais comunhão, mais orações, mais atenção com Deus. Ele pode transformar a sua situação. E lembre-se, não busque a Deus com a intenção de casa, carro, dinheiro no banco. Esquece isso, meu amado. Existem muitas igrejas seduzindo um membro da igreja com esse evangelho. Na verdade, a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino celestial e o resto lhe será acrescentado. Lembre-se, Deus, Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. E para Ele não custa nada transformar o homem rico de um dia para o outro. Está lá na palavra. Busque primeiramente a Deus, ame a Deus, louve a Deus, e o resto lhe será acrescentado, tá bom? Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.